Santana é 6210, sem restrições. Essa para 2000 pés, ajuste 90-90. Autorizado final do procedimento e ele é da pressão 90, responsabilizado. Sem pressões até 2000 com 1010, autorizado ele é 6210. Hotel Juliette Serra no solo ao 01, vai estacionar a frequência livre. Estabilizou na Craig o campo à vista, o 3190. Então, 3190, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1118, décima rota. 1895 a torre, o 3190. Controle de Serra Martins de Matém 090, solicito procedimento terminado de acesso. E se possível, após mais voar, Serra Victor 3190. Quilo Serra Lima, ciência, aguarde autorização. Repasse para a descida inicialmente. Aguardando a autorização, repassar a descida aqui, Lúcia. Controle Salvador, Bono 166. Bono 166, boa tarde. Chegada Mari, desça até uma centena, ajuste 0-1. Informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 2, 3 milhas, rumo nordeste, mantendo 090. Bravo, Eco 9 Lima. Sendo uma centena, Bono 166. Desce do fim, já. De voar, tudo? Aguarde a autorização, Gol 1166. Prossiu, pode ser Duna ou Itapa. Boa noite, Torre Salvador, 3190 da TAM, Inter Serra, baixou e travou. 3190, tem contato dos altos, tem livre pouso no 0, Zantu, 90 graus, com 5 pelados. Livre pouso, 90, 3190. Papai Romeu, Kilo Serra Lima, tem condições de manter a presente velocidade até a Serra Vitor 366? 366, positivo. Autorizado Serra Vitor 366, mantendo a presente velocidade para o sequenciamento. Serra Vitor 366, mantendo a velocidade de Serra. Tonel 6314, chame Centro Recife. 126.85, alterna 125.45. Centro Recife 2085, alterna 1245, colchonel 6314. Bono 166, vai seguir o tráfego informado, reduza para 2309. Bono 166, podia informar a posição do tráfego da velocidade? Tráfego informado, agora está na sua posição de 12 horas a 19.4 milhas com 230 de grau de speed. No rumo nordeste. Bono 166, tem o Kilo Serra Lima para iniciar a descida. Kilo Serra Lima, desça para 4000 pés, ajuste 091. 4000, Kilo Serra Lima. Então, 3894, via chegada Mari, desça até o nível de voo 080, ajuste no 091. 080, descida, pode voltar? Mantém inicialmente o perfil número 4 na aproximação. Sim. Oviano Vitória, 160 aprovado, via Golf 677. Colada 10, curva direita, subida Coral. Aciona 5503, controle 120, decimal 8. Ok, Sérgio. Litoral, Golfo 677. Zero 3, eu tenho um Honda com Sub 2, F, Sol 8, pro Azul 591. Tá, 2591, parte 3, chame pronto, que eu estiver aqui. 3214, Lobel, semana para posicionamento, Azul 2591. Solo, Salvador, TAM 3190, lembrou? Boa, TAM 3190, Alfa Juliette, portão 05. Sona 6210, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118, décima 95. 295, PJ. É bom pouso. Já. Palmeu Kilo, Serra Lima, desça para 2500, autorizado final do procedimento, reposta estabilizada. 2500, vai chamar estabilizado o Papa Romeu Kilo, Serra Lima. Nono 166, desça para o nível de voo 080. 080, nono 66. Para autorização de pouso. Agora sim, tenho contato visual. Livre pouso no zero. Viato no 20 graus com 5 nós. Deixa eu ver a 2 no zero. Siga. Chamada inicial de novo, que eu não consegui compreender a autorização. É livre pouso para mim ou para mais alguém? Para o senhor, só tem o senhor no circuito. 6210 tem livre pouso no zero. O vento é de 130 graus com 5 nós. Ok, livre pouso para o 6210. Chamou para push? 6999. Tá livre, 699, chama ataque. Patago Lima, Kilo Zulu, desça para o 9500, ajuste no 01, reposta a terceira visual com calma. Todo 9500, reposta a Lima, Kilo Zulu. Ono 1166, desça para o nível de voo 050. 050, Ono 166. Ano 3894, desça para o 060. 060, 344. Patrulha 04, prossiga. Recomendo as margens da BR-324 da Superintendência, já controlado da rotatória para pouso em Salvador. Patrulha 04, confirma a altitude e código acionado. Acionado 0156, está mantendo 500 AGR. Patrulha 04, ciente. Ajuste em Salvador no 01, mantém as posições visuais, reporte visual com campo. Reportará de novo o campo 04. Trulha 04, confirme tipo de equipamento. É um Bravo Hotel 07. Bravo Eco 97? Bravo Hotel 07. Papatango Lima, Kilo Zulu, informa o tráfego na sua posição de 1 hora a 13 milhas, rumo nordeste, mantendo 800 pés, um Bravo Hotel 07, seja atento ao mesmo. Já sente, grato, Lima, Kilo Zulu. Patrulha 04, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 12 milhas, rumo sul, a 2.800 pés, descendo para 1.500 pés, é um Charlie 402. Está ciente do tráfego, patrulha 04. Papatango Lima, Kilo Zulu, para o sequenciamento, faça um 360 pela direita. Ciente, 360 pela direita, Lima, Kilo Zulu. Patrulha 04, autorizado final da 107. Autorizado 107, patrulha 04. Kilo Serra Lima, interceptou final. Rapaz, meu Kilo Serra Lima, complete final do procedimento, semitorre 118, decimal 95. 285, boa noite. Patrulha 04, para ingresso no circuito Chame Torre, 1118, decimal 95. 7895, patrulha 04. Bono 1166, desça para 2000 pés, ajuste no 01, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pista 10, reporte estabilizado. 2000 pés, 101, reporte estabilizado, X-Ray da 10, com 1166. Patrulha 04, prossiga. Tá na rotatória. Para pouso no pátio 2, militar. Como que tem dois tráfegos com... Um tráfego com prioridade para pouso e o que você alima a 10 milhas do senhor com 1.80 de grau 5. Em de alfa, com temperatura no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 1. Tem um bom voo, 69 no 9. Em de alfa, 295, 1, 0, no 1, na boa, 69. Ajuste no 0 no 1. 3000, tem a inscrição em 3 horas. 03294. É 210, Juliette, portão 04. Juliette, portão 4. O Kilo Serra Lima passou externo, baixar travado. O Kilo Serra Lima está em contato com o sinal sem livre pouso 10, vento no 40 graus com 49. E aí, Lima? Lima Kilo Zulu, voe rotatória, Chame Torre, 118, decimal 95. Rotatória, 118, Lima Kilo Zulu. Zona 9. Papa Tango, Lima Kilo Zulu, 5 milhas para a rotatória, visual com campo. Lima Kilo Zulu, continue a aproximação, reporte através da rotatória. Outra vez norte da torre, o patrulha 04. Gente, estou em contato visual, mantenha o setor e aguarda. Patrulha 04, tem uma aeronave na curta final da 10 para pouso. Aguardando o setor 04. 5, chegada bom. Desça para o 050, ajuste no 0 no 1. Chegada bom, se descendo para o 050, no 0 no 1. Boa, no 6400. Localizador, precisa ver se o Bono 166. Bono 166, complete sinal do procedimento, Chame Torre, 118, decimal 95. 1895. Não prossegue para o pátio 2. Ah, gente, após o pouso, a gente prossegue para o pátio 2. Torre Salvador, boa noite, Bono 166, está 3 milhas para a Índia Serra. Bono 166, muito boa noite, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Aguarde o pista livre, Bono 166. Azul 6919 ali, mantenha no zero, prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. Ali mantém 6919. O Gol 1166, informa o tráfego, um Embraer 190 alinhando para decolagem, ok? Sim. Serra Lima está livre à direita? O Kilo Serra Lima no solo 1166, livre à direita no 211. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1869, informação Papa. Papa Tango Romeu, Juliette Romeu, negativo contato radar, confirme posição. Feita, prossegue via Alfa, recortamento da Juliette para o cruzamento do Fátima. Visitado via Alfa, recortamento da Juliette. Prepara. Fala com 1869. Boa noite, 69, prossegue informação Papá. Direito da Papá, autorização Brasil. 89, Brasília 360, aprovado, peso Luno 7, decolada 10, curva direita, subida Arbor, transição Elefa. Aciona 5513, controle 120, decimal 8. Autorizou o nível 360, Brasília, decola 10, curva direita, Arbor Elefa. Nome peso Luno 7, aerosia. 5513, eu transpondo e 208 controle. Gol. Peço gol no 869, portão 62, chame pronto, pushback. Vai chamar 869. Pilo Serra Lima, ingresso à esquerda, Juliette, cruza o pátio principal, reporte na Lima para prosseguir. Esquerda, Juliette, pátio principal, vai reportar na Lima. Obrigado. O número 66, informa o tráfego no setor norte, à sua esquerda, em aproximação para 17, não intentar o seu pouso. O vento é de 140 com 4 nós, altímetro marca 1011. Tem livre pouso no zero. Prezado pouso no zero. 6919, decolou aos 18, controle no 208. 208, 6919, boa. Sané 6143, chegada Bunf, vista para o 060, ajuste na 09. Salvador, azul 6919, cruzando mil pés, boa noite. Azul 6999, contato radar, sub, mantenha 320, saída da El. 320, saída da El, uma possibilidade de ir para o Aleda, da presença? Após 2000, autorizando o Lido, azul 6999. 2231, na sua escuta agora vai ser no 150. Cliente, informação Papá. Paredo 2231, chegada Mari. No ideal, desça para o 050, ajuste na 011. Ajuste no ideal para o 050, ajustado no 011. Chegada Mari, 2231 da Passaredo. São 3894, estabilizado. Estabilizou, 3894. 79 procedimento, chame torre 118 decimal 95. 1895. Alfa, repartição já do Zé. Ou no 66. Torre Salvador, 138, 94. O Lima Quilo Zulu no solo aos 20. Prossegue, 4569, frequência livre. Nosso procedimento ILS X-Ray da pistão no zero, reporte estabilizado. 2000 pés, no zero no uno, reportaremos ponto de estabilizado. Com o momento, 4500. Sané 6143, sem restrições, desça para 3 mil pés. Ajuste no 091. Sané 6143, autorizado inicialmente pelo. Autorizado o cruzamento, está autorizado. Comodoro Azul 2, 591, na posição 4, Romeu, Pátio 3, solicita pushback e acionamento. Autorizado, 2591, chame táxi. Permaneço para o táxi. Meu nome é Meia, via Juliette, portão 01. Juliette 01, meu nome é Meia. A 3894 no celular 23, livre direito no 211. Direita 121, o seu 3894. Boa tarde, Via Alfa, repórter da Juliette, para ingresso. Via Alfa, repórter da Juliette, 3294. Portugal 021 Alpha, bom arrival, 10-4,000 feet, NH 1011. Retreat down 4,000 feet, NH 1011, Portugal 02 and Alpha. Taxi Azul 2591, 46 bordo, 4 horas e 20, alterna posto seguro. Sané 6143, número 2 na aproximação, reduza para 2509. Ingresso do Airbus da SAM, parqueará no portão 3, após prossiga via parte principal, Índia e Alfa. A temperatura no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 1, com voo 2591. Autorizado táxi, aguardando a aeronave da SAM ingressar na posição 3, após segue pátio, Índia Alfa, quando lá 1 no 8, decimal 95. O Azul 2591, obrigado, uma boa noite, bom trabalho, ajuste no 09. Logo 1869, pushback acionamento, está no portão medo. Livre, no 869, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 1869. Torre Salvador, cordial, boa noite, esse é o Azul 2591, vai ingressar próximo ao ponto de espera, carteira 10, pronto. Torre 591, na linha da escola, Guazali, mantém 10, Antônio 30, graça 4, vai. Ali mantém 010, Azul 2591. Azul 4206, Recife. 206, Recife 330 aprovado, Pesulo 17, aerovia, decolou da 10, curva esquerda. Na subida Puca, Jamo, Caju, aciona 5520, controle 120, decimal 8. Meio correto, chame pronto, pushback. Passaredo 2231, no número 3 na aproximação, reduza para 2309. Reduzindo a 239. Ativou 1869. 177 no ZAV, Altena Palmas, 35 autolante. 45. O número 45, complete nosso procedimento ele é Execution, Torre 118-95. Torre 118-95. Boa tarde. Faz um pouco. Fechando é 61143, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS Exuída. Pistão 10 vai passar privada. Ajuste 1010 no 1. 1010 no 1, autorizado ILS Exuída, reporte estabilizado, desça para 2000 pés, acelera 6143. Boa, no 645, continua a aproximação, aguardando autorização. Não, fechou. 2591, não tem livre decolagem da 10, vento 130 graus com 39. Decolagem azul 2591. 45 informa a TR da azul alinhando quando iniciando a rolagem 90. A sua escolha. Menor saiu e prosseguir. Céu com esfera via Pátio Índia. Quando pronto, torre 18, decimal 95. Boa noite, menor. Autorizado, direto Pátio Índia, 295, ponte espera. Boa noite, menor. Ana 645, check train, livre pouso no 0, vento no 30 graus com 3 nós. Baixado e travado, livre pouso não no 0, gol no 645. 2591, decolou 31 no controle no 208. 208, obrigado, boa noite, bom trabalho, azul 2591. Eu também, até a próxima. Para no 1. Para 4000 pés agora, 10 no passagem 2231. Motor de Salvador, que é o cordial, boa noite, esse é o azul 2591. Passa agora 1400 pés no perfil da Coral. Azul 2591, contato radar. Se me mantenha 1960, saída coral. Só manter 160, saída coral, Azul 2591. O Azul 2591 solicita nível final 200. Aguarde coordenação com o centro, Azul 2591. Guardando grato, Azul 2591. A série 2231, reduza para 2009. Reduzir para 200, nós. Passarelo 2231, informa o tráfego do presente na posição de 11 horas a 9 milhas com 190 de ground speed, Airbus 320. Afirmativo, já está mantendo 200 nós. Temos aeronave no nosso TQS. Tem que ter condições de reduzir para 1970 nós? Está reduzindo. Azul 2591, autorizado nível final 200. Autorizado nível final 200, Azul 2591, grato. Localizador, Oceano 6143. Oceano 6143, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1295, daqui a pouco, 6143. Ouço. Com referências, pode prosseguir na descida com 1011, passeio do 2231. 2231, desça para 2000 pés, ajuste 1011, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, reportabilizado. Primeiro, vai reportar no lock, descer para 2011. Comandante, boa noite, acelera 6143, estabilizado no final ILS. Boa noite, 6143, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informa o Boeing da Gol alinhado com decolagem ainda não autorizada. Faz o mesmo, mandei a aproximação, acelera 6143. Boa noite, 69, vento 190 graus com 49. Tem livre decolagem da 90. Livre decolagem, boa 869. Oi, 145, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 2. 2591, autorizado direto coral. Direto coral azul 2591, grato. Está estabilizando no lock, passarela 2231 no visual. Passarela 2231, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco. É bom pouso. Tá. Oi, Salvador, é o passarela 2231, está estabilizando na final da 190 visual. 1869, decolou os 36, controle no 208. 208, boa noite, 69. Boa. Passarela 2231, é o número 2, continua a aproximação, agora a autorização de pouso. Tá reduzindo pra mínima aqui, tem um Oceaner na nossa frente, né? Ah, boas, afirma. Tá reduzindo pra mínima. Controle, boa noite, voo no 869. 869, contato radar, via saída árvore, suba e mantenha 360. Mantendo a saída, vou subir e manter 360, voo no 869. 201, confirme, chamou Galeão 360, copia? Copia. 201, Galeão aprova 360, via Upper November 857 até Moço, Mike Oscar Lima Sierra, uniforme Moço, e após conforme. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leta e após direto Irumi. Aciona 5511, controle 120, decimal 8. Passarinho 2231, segue trem, livre pouso no 0, vento 1, 90 graus com 4 nós. Machado travado, livre pouso no 0, passarinho 2231. Fala, boa, Xenar 6143. Boa, Mano 43, Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette para 07, Xenar 6143. Gol no 869, vou ir direto no rumo de Elefra. Autorizado Elefra, gol no 869. Pascal 02 and Alpha, full service at left runway 10. Clear, fine approach from Sentinel Tower, 118.95, Alpha 021. Tower 118.95, Pascal 02 and Alpha, muito boa tarde, você. Boa tarde. Pela direita, soma solo 211, passarela 2224. Tower, muito boa noite, voz call 021 Alpha, final runway 10 down and locked. 021 Alpha, it's good to land runway 10, wind 100 degrees, 04 knots. Runway 10, voz call 021 Alpha. 2231. Está livre, chame táxi. Chama táxi, após a passagem a retaguarda, o ATR vai parquear na remota 12, após o mesmo iniciar no portão 9, chame táxi. Após a passagem do ATR na 12, destino 09, destino 09. Autorizado direto no setor de Paripe, Romeu, Juliette Romeu. ONU 869, chame Recife agora, ONU 288, alterna, ONU 35, decimal 3. 288355? Não, 35, decimal 3. 353, obrigado, boa noite. Boa. First right, 121, decimal 1, post call 021, boa noite. Salvador, muito boa noite, após call 021 Alpha Heavy. 021 Alpha, good evening, approve taxi via Alpha, call me before taxi Juliet. Via Alpha, call you before Juliet, após call 021 Alpha. 4206, está pronto para o taxi, alterna Serra Bravo, Mike Oscar, 0300, autonomia 199 agora. A206, pátio principal, Índia e Alfa, quanto espera? 10, torre 18, decimal 95, altímetro 0, 11, bom voo. 0 no 1, Índia e Alfa, quanto espera da 10, 18, decimal 95, obrigado, amém. Para o táxi, né, 201, com 96, boa, 93. 201, confirmando o POB, 096 ou 196? 096, POB, 601. Obrigado, 6201, Indy Alpha, quanto espera a torre, 18, decimal 95, altímetro no 0, no 1, bom voo, 6201. 10 no 1, Indy Alpha, quanto espera a torre, 397, prepara a da EOL e da MOT. Um minuto, tá? 3297. 3897, cópia. 3897 Guarulhos, nível 320 aprovado, via Pezulu 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme. Decolada 10, curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5537, controle 120, decimal 8. Boa noite. O azul 2712 está da Papal, está na hora cajou. Via Juliet 1-1, Bosco 021 Alpha. Send 1-1-11. Say again, please. Portugal 021 Alpha, Juliet to stand 1-1-11. Send 1-1, Portugal 021 Alpha. Azul 2712, boa noite, Aracaju, copia 190. Afirma. 2712, Aracaju, autorizado 190, via Golfo 677, decola da 10, curva esquerda. Subida Fuca, Jamo, direto Aracaju. Aciona 5531, controle 120, decimal 8. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1251, no caso para 133, decimal 25, obrigado. Boa noite, bom trabalho, azul 25, valeu. Bom noite, amigo. Estendido aí a toda a tripulação. Obrigado. Direto Aracaju, 2712, parte 3, chame pronto, pushback. Azul 2712 na escuta solo? 2712 na escuta. Modifica a subida pra gentileza. Curva na esquerda, será. Vai cumprir o perfil da Conde, subida Conde. Bem, modifica para a subida Conde, tá no 2712. Vai. Ótimo, consultor, Xané 6201. Decolou 52, 0201. 0201, boa noite. Consultor, Salvador, Xané 6201. Xané 6201, contato, Bahia, mantenha 360, no perfil da saída da El. 360, no perfil da El, Xané 6201, solicita, se possível, pro de Leda. Pesado no rumo de Leda. Grato, Leda, 6201. Passando o Romeu e Juliette, Romeu, já tem referências visuais com a cabeceira 17? Torre 118, small 95 para ingresso de tráfego. aeronave. Ele decolagem, 420. Oi, Salvador, muito boa noite, é o Papa Tango Romeu, Juliette Romeu. Boa noite, Romeu, Juliette Romeu, prossegue final da 7, a parte da Tiramina. Prosseguindo para a final da 7, aguardando autorização para o pouso, Romeu, Juliette Romeu. Guarulhos, copiou 360. 259, Guarulhos 360, aprovado, peso ONU 0. Até vir aí, Papa Alfa Índia, após direto Umbad. Uniforme Mike Bravo, Alfa Delta, Umbad. Após, prossegue na peso 44 até Pagog. Papa Alfa, Golf, Oscar, Golf, Pagog, após conforme. Decola da ONU 0, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5545, controle 120, decimal 8. 8, controle. 208, boa. Portão 7, chame pronto, pushback. Final, baixa travador 97, o Romeu, Juliette Romeu. Romeu, Juliette Romeu, está em contato de Delta, livre pouso no 7, Delta, uma centena, 49. Assente autorizado, pouso no 7, o Romeu, Juliette Romeu. 444, controle 120, decimal 8. Passaria do 2231, barreiras, entrega no 60, decorada no 0, certo à esquerda, Roma, transmissão da capa, 62542 até Lapa, 120.8, controle, aciona 5444, canal 12, eu passaria do 2231. Passaria 231 na remota 12, chame pronto, pushback. Chamada 231. Livre 2712, chame táxi. Autorizado, chamada para o táxi, caso 2712. Previsão 3297, chame táxi. Hoje estão bem pesado na aeronave. É, a gente é negativo, cumpriu o gradiente ATC superior da caixa. Vamos. Compra inferior. Compra inferior então, 2231. Dois bilhetes andando sala 57, confirme parte. Estação na frequência livre, até a próxima. Cena 6201, chame Recife agora na frequência 1251, alterno 33 decimal 25. 1-3-3-5, Autonomia de 3 horas e 40, alcança o valor.